Boa noite, Silvio Santos Mascarenhas se apresentando. Solenidade hoje, dia 9 de maio de 2018, às 22h52, presentes na sala Coronel Oliver Rich, Soldado Antônio Júnior, Soldado Gerley Júnior, Soldado Guilherme Souza, Estagiários Guilherme Ribeiro e Alisson Silva, promovidos de hoje. Bom, primeiramente, começando a falar do Alisson, positivo. Alisson foi uma equipe que entrou por meio de reintegração. Foi uma 2016, se não me engano. Positivo. Meu período de estágio foi uma equipe que sempre teve o máximo empenho. Não tenho que falar do mesmo. No treinamento de ontem e hoje foi muito bem sucedido. Primeiro dia foi com o Sargento Martin. Nada de queixas. Positivo. E com as minhas palavras eu passo para o Coronel Oliver Rich. Coronel, a palavra. Positivo, boa noite a todos, pessoal. Lembrando aí a data de hoje, dia 9/5/2018, 10 horas e 54 minutos. Solenidade estagiário Alisson Silva, estagiário Guilherme Ribeiro. Sejam bem-vindos a 17 BPM. Os meus aí passaram por 3 dias de avaliação e treinamento, tá? É um treinamento bem básico mesmo, os conceitos básicos, onde visa mais a regra do batalhão, tá? E visa também. Tipos de SU, abordagem e procedimentos padrão aí do dia a dia. O que vale aqui, o que foi testado aqui é interesse e dedicação, que são duas palavras aí que é o que nós mais exigimos aqui e o que foi aí visto em nossos treinamentos. Queixas quanto aos jogadores, nenhuma, tá? A não ser somente aí agradecer pela participação e pelo seu trabalho. A 17 BPM visa valorizar os jogadores e todo o efetivo, onde acreditamos que o trabalho de cada um mostra o que realmente somos, né? E cada um de nós devemos acreditar em si mesmo, né? São frases aí conhecidíssimas aí da 17 BPM, tá? É onde tem tudo a ver. Então sempre nós temos que manter esse interesse de dedicação e foco. O trabalho em grupo, ser unido, né? O que vai definir a qualidade, a garantia da operação, a garantia do sucesso, vai ser o tempo de resposta e o trabalho em equipe que vocês estiver. Quanto melhor for a equipe, quanto melhor você fizer a leitura do que está acontecendo à sua frente, melhor serão os resultados. Isso chama-se capacitação, tá? Dos policiais, tá? Então é para isso que nós dedicamos o nosso tempo, tá? Cada segundo, cada detalhe é muito valioso aqui para nós, né? Voltando a dizer aí, interesse e dedicação. Então, vocês estão entrando hoje no BPM, pessoal. Inclusive, vocês vão ler agora um juramento logo mais. E vocês estão entrando num BPM já há mais de 5 anos, tá? Um batalhão já conhecido por uns, né? E pouco conhecido por outros, e odiado também por outros, né? Infelizmente não conseguimos agradar todos, mas ao longo desses 5 anos aí a gente está tentando mudar essa imagem, primeiro ganhando experiência, né? Que já passou essa fase, e agora tentando mudar, né? Como objetivo aí da 17, mudar essa visão copy dos servidores de RPG, né? E também roleplay, se destaque aí no roleplay. Como nós fazemos isso, né? Sendo bons policiais, né? A polícia aí tá suja e nós temos que melhorar essa visão, oferecendo um bom atendimento aos civis, tendo uma boa disciplina, né? Levando à risca os procedimentos padrão do batalhão, tá? E sendo companheiro sempre, sempre companheiro com o seu amigo, sempre. Nos momentos de luta, nos momentos de tristeza, de glória, quem vai estar do seu lado não é bandido, não. É o seu efetivo, é o seu amigo, é o seu companheiro, é aquela pessoa que vai parar a viatura e vai voltar para te salvar, tá? Isso é ser equipe, isso é trabalhar em grupo, isso é ser 17. Juntos somos 17, né? Eu sempre falo isso, que juntos somos a 17 e friso muito essa palavra. Então hoje vocês estão entrando num batalhão, tá? Onde nós precisamos também futuramente aí de comandos. Tá, então se esforcem bastante, que não seja somente a primeira vez que vocês estão sendo promovidos, né? E que muitas mais vezes eu possa aí ter o orgulho de presenciar a solenidade de vocês, tá? No entanto, aí parabéns a todos, tá? Voltando a palavra aí pro Fernando Mascarenhas. Fica essa. Bom, queria deixar um comentário sobre uma frase que o coronel fala sempre, que é: trabalho de um mostra que realmente somos. E outra frase, que é o slogan do nosso batalhão, é que somos os eternos companheiros de farda. Não falharemos, não hesitaremos, não desistiremos, pois somos a 17 BPM. Bom, senhores, estarei passando agora o juramento da 17 BPM. Você vai ler, Alisson, em voz alta. Você vai se apresentar, positivo, em seguida você lê. Os quatro. Com a palavra, Alisson Silva. Estagiário Alisson se apresentando ao Coronel Ruderich e aos demais companheiros de equipe. Incorporando-me ao 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui foram impostas. No decorrer do meu dia a dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que posso chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Parabéns. Bom, Alisson, você tem 30 segundos para agradecimentos. Positivo, com a palavra. Queria agradecer aí aos meus amigos, né, que estão aqui no batalhão, que é o Antônio Júnior e o Guilherme Souza. Foi a partir deles que eu pude retornar, foi eles que me chamaram de volta. Também quero agradecer aí ao coronel, ao sargento aí, aos dois sargentos que me puseram ao treinamento. Quer dizer que eu aprendi muito e tenho muito mais ainda a aprender aqui com todos vocês. Obrigado por tudo. PKS, solenidade finalizada. É, Guilherme Ribeiro, né, Alex? O Mascarenhas. Senhor, é necessário iniciar outro? Pode a partir dessa. Tá, vamos finalizar aqui. Só